Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. Amigos e amigas ao Para Alternativo, o podcast que mais ama a mãe do ouvinte. Eu sou o Alisson, vulgo Max, e aqui comigo hoje estão o Roberto Moreira. Fala, molecada, aqui é Roberto Moreira do Rio de Janeiro e hoje é dia do Luke fazer vucu vucu com a Leia, do Sonic carcar o Mario atrás do armário, do Ruby fazer troca-troca com o tio chamado Fortran. Assim, cala agora boca, eu vou falar... Puta. Fala mais, fala. Caralho, mais. Mano. Vai, fala. Porra, vocês estragaram minha entrada. Me fode. Sabe, você gosta de estar estrapalhando a entrada do Diego. Diego, me fode. É isso aí, eu só quero avisar o seguinte: a melhor escola é a escola da vida. É a escola que bota a pica em você. Hein? Hã? Que? Não, é não, pra explica, isso não. Vocês me interromperam, né? Foi pra não, isso. Explica, não. E Frank Santiago? Estou seguindo... a Jesus Cristo, nesse caminho, eu não desisto. Fala, galera! E aí, beleza? Aleluia. Belezinha, hoje estamos aqui no Para Alternativo e não vamos falar nada não, vamos direto para os recados. Deixa eu só dar um recado primeiro, só de não estar no Laranjada já é maravilhoso. É, então tá bom. Então tá bom. Nem feriu o sentimento de ninguém aqui não, tá bom. E aqui estamos nós, queridos ouvintes, em mais um Para Alternativo, quarta edição até agora. Tô gostando dessa brincadeira. E o host convidado deste Para Alternativo 4 é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Alisson Vulgo Max, do Laranjada Podcast. Fala, meu amor. Sou eu. Muito obrigado aí pelo convite, a gente tá muito satisfeito, a gente nem dormiu esse mês, só pensando que, nossa, a gente vai pro Para Alternativo, meu Deus, que emoção. Cada um tem o sonho que merece, né, fazer o quê? A gente tem que sonhar baixo, rapaz, a gente é pobre. Fazer o sonho possível, né? É, a gente sonha aqui, peraí, o que dá pra fazer na vida que satisfaça a gente? Pô, indo Para Alternativo, beleza. Então, bom, olha só, Alisson, conta pros meus ouvintes o que é o Laranjada, além de ser um excelente refresco de fruta com muita água. Exatamente. Bem, Laranjada é um podcast que surgiu lá do grupo de ouvintes do Chorume, os ouvintes lameruxos. Ah, o Frank deu a ideia lá, perguntou: ô, galera, e aí? Acho que a gente já tá demente o suficiente pra gravar uma coisa nossa. E aí veio uma galera, assim, no final das contas sobramos nós quatro, mas ainda a gente tem o pessoal que acompanha a gente, que grava com a gente ainda, com o Adriano Cell, o Félix, Felipe Félix Neto, o Popemai. Eu acabei me enrolando porque agora eu tenho que falar o nome de muita gente, mas daí a gente se juntou e o nome Laranjada surgiu mesmo porque a gente não tinha um nome melhor que isso. Eu optei por Cucaracha, acabou que não colou, mas em muitos agregadores ainda tem Cucaracha aí, vocês podem ver uma baratinha aí. E daí é isso aí, a gente decidiu, acabou escolhendo o nome Laranjada, pegou o Gelson Mendes para ser o nossa figura, né? Nossa imagem mascote. Ali, nosso mascote, exatamente. E a gente tem um quê também ali de fazer uma mistura com o Poderoso Chefão, que é uma coisa completamente controversa com aquilo que a gente está fazendo no Laranjada, né? Que é a ideia daquela suruba, daquela coisa muito louca. E a gente trouxe também essa ideia do Poderoso Chefão. Você pode ver isso na fonte que a gente usa, na nossa música que a gente usa, uma música da UDR, que usa uma introdução ali do Poderoso Chefão. Cara, eu adoro essa abertura, cara, eu rio toda vez. A gente também. Que pariu, cara, eu nunca ri tanto com uma abertura de um podcast, desde que, sei lá, quando. Muito então, a gente já teve uma discussão para talvez parar com ela, mas a gente falou, não, mas é a cara da Laranjada. Não se atreva. Não, jamais. Foi um podcast que tinha uma abertura tão boa quanto essa, era o Tosco Chanchada, cara. Eu adorava a abertura original do Tosco Chanchada. Quando eles mudaram, cara, eu briguei tanto pra que eles fizeram uma porra, cara. Puta que pariu, era muito boa a porra da abertura com o Zé do Caixão fazendo propaganda política. Não, eu não conheço, não. Eu quero ouvir agora. Era muito. Não, mas infelizmente ele já parou o Tosco Chanchada. Mas era muito bom, cara. Eu amava muito aqueles filhos da puta. Bom, eu ainda amo, eles ainda estão vivos, só não estão mais fazendo podcast. Mas vamos lá. Endereço do Laranjada. O Laranjada você encontra ele em todos os agregadores. A gente não tem um site que junta tudo, então, mas a gente está em todos os agregadores, Spotify. A gente sempre disponibiliza nas nossas redes sociais o link para ouvir direto, para você poder baixar. A gente está no iTunes também. A gente ainda não está no Deezer, mas eu estou com uma preguiçinha, mas eu vou ter que colocar a gente no Deezer, vai que alguém precisa de ouvir por lá. Mas você pode. Eu tenho que botar a Paranésia no Deezer também, não é? Então, eu sabia que tinha essa putaria também. Então, pois é. Ele não tá lá facinho. O Anchor, ele já disponibiliza automaticamente para todos. Mas pro Deezer você tem que ir lá e fazer na mão. Então, além da família Brase, né, que é um dos grupos de WhatsApp mais escrotos da história da humanidade, tá, né? Tá batendo recordes ali, viu? Né? Agora, eu vou deixar aqui, vai ficar no ar essa conversa, porque eu quero que ela fique no ar e registrada nos anais da internet. Cara, sai da merda do WhatsApp e bota esta porra desse grupo no Telegram, caralho! Cara, a gente discutiu isso essa semana. Esse projeto vai acontecer mesmo. A gente só vai conversar. O WhatsApp é muito ruim, cara. O WhatsApp tá travando direto esta merda. Não, porra, pois é, não. Porra desse grupo do WhatsApp, caralho. O WhatsApp é grupo de família e de evangélico. Não é pra usar falar de nada, não, porra. Então, não, a gente quer mudar, até porque os outros grupos de ouvintes, todos estão ali. Então, quando você quer sair de um podcast pro outro, você tem que mudar de aplicativo, pô. Aplicativo é muito trabalhoso. Então, a gente quer colocar lá até para facilitar a pessoa que está num grupo comunicar com o outro e tal. A gente já está com esse projeto. O nosso grupo particular, né, no grupo da bancada, já foi pro Telegram. E agora a gente já está nesse processo para levar o Família Brase para lá também. O Família Brase é porque a gente tem que comunicar o pessoal que está reunido lá para eles poderem baixar, né? Mas a gente pode levar assim. Eu duvido que todo mundo dele já tenha o Telegram também. Isso não é porra nenhuma, né? Nada demais. Não, é bem provável. Então, ouvintes, fiquem agora com este excelente para alternativo, que até agora vocês não sabem o tema, mas é de histórias de escola. Toca o bonde, meu querido Alisson. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Pessoal, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, invadindo aqui o Para Alternativo com nossos amigos. A gente já vai começar a nossa... Entrando com bola e tudo. Com as duas bolas. É o que tá na vendo, Aspar? A vantagem de ter duas bolas. Na cara, dando uma surra de pau mole. Fudendo com a vida do Jorge. É. Isso aí. Jorge, eu quero fazer um de muita alegria estar aqui. Cala a boca, caralho! Para mim é motivo de muita alegria estar aqui para poder falar das nossas histórias... De escola, né? Do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, coisa que nem todos nós temos, né, Diego? Desculpa. Tá perdoado, Diego. Mas você pode fazer um EAD ainda, você só não vai ter... Telecurso 2000, velho. Telecurso 2000 já tem terceiro grau, hein? Ó, aí a dica. Mas pra trazer a primeira desgraça da sua infância ou da sua juventude, a gente vai trazer aqui o Roberto Moreira, provavelmente teve um risca-faca na faculdade dele. Nessa hora, tá, o nosso querido amigo tá nervoso ali. Tô até imaginando o risca-faca na faculdade, Roberto. Rapaz, não, mas não foi na... Ó, a primeira história aí não é de faculdade, não. Quem foi com o vestido mais bonito, Roberto ou outra menina riquinha lá? Eu voto no Roberto, eu garanto que foi o Roberto. Nossa, imagina Roberto com inveja da merendeira da menina da Barbie. Eu... Rapaz... O vestido de paetê, eu nem sei o que é paetê. Rapaz, eu nunca tive isso não, mas... Eu acho que de alguns meninos eu tive invejinha mesmo. Mas vamos lá. Cara, essa história é a história de colégio. Na minha época era ensino... Segundo grau, né? Ensino médio hoje, né? E, cara foi uma situação ridícula. Que eu não sei por que eu passei por aquilo. Eu era um péssimo aluno de matemática, né? E a aula era de matemática e a professora gostava de mim, mas a turma era uma bosta. Ela não gostava da turma e tal. E aí ela chegou num dia que na semana anterior ela tinha ficado puta. Ela inventou de dar um teste surpresa. Aí eu... Caralho, mano. A mulher chegou lá e falou assim, eu vou dar um teste surpresa. E eu não lembro, mas era um valor, assim, considerável pra somar com a prova, né? Aí eu falei, caralho, mano, eu tô fudido, o que que eu faço agora, o que que eu faço? Aí ela falou assim, a prova vai ser um pouco mais difícil, então eu vou deixar fazer em dupla, mas sem consulta. Falei, porra, me fudeu, né? Aí eu, caralho, comecei a tentar arrumar um jeito, aí eu tinha fichário naquela época, e eu juntei com um cara que tava do meu lado, filho da puta, ele não entendia porra nenhuma também. Eu falei, caralho, mano, que merda, eu vou ficar reprovado nessa porra. E aí... eu consegui pegar eu tinha um fichário pequenininho, eu botei assim no meu pé, assim, e eu tava no fundo, ela não dava pra ela ver. Mas aí eu abri o fichário, aí eu fiquei, caralho, mano, se eu abrir aquela paradinha do fichário, vai fazer uma puta de um barulho, né? Aí eu falei, cara, eu vou começar a cortar, a tirar, arrancar a folha, né? Depois foda-se, eu vejo o que eu faço, eu colo aquela merda, né? E aí a professora lá, ela ia com a minha cara, ela gostava de mim. Mas não gostava do resto da turma. Aí eu virei pra um amigo e falei assim, meu irmão, mas era assim, era tipo você jogando esses joguinhos aí de tiro. Eu virei pro cara e falei assim, meu irmão, me dá a cobertura. Aí o cara, o que que tu vai fazer? Eu falei, meu irmão, eu tenho que rasgar essa merda, tá tudo silêncio aqui, me ajuda. E aí eu puxei as folhas e quando eu puxei o cara começou a tossir. Aí eu puxei uma, aí peguei, consegui colocar ali num espacinho ali que tinha na cadeira da frente, né, ali... um espacinho ali que eu consegui fixar a folha ali, eu comecei a fazer. A professora achou aquela porra estranha, porque ela não tava vendo folha nenhuma e tal, e porra, uma situação de merda. Daqui a pouco a professora começou a perceber, porque aí eu comecei a arrancar a folha e era eu com deixando a caneta cair no chão e o cara tossindo. E era assim, umas 5, 6 vezes em, sei lá, em 20 minutos. Aí a mulher começou, vocês estão fazendo cola, vocês estão colando... Aí, rapaz, eu falei, caralho, a melhor defesa é o ataque. Aí eu fui pra cima dela, eu comecei a gritar com ela no meio da sala. Ela tá pensando o quê, porra? Tu vai dar prova aqui? Vai dar essa porra desse teste? Eu falei assim mesmo, vai dar essa porra desse teste aqui? A mulher tomou um susto comigo, aí eu falei alto. E aí foi a merda, porque aí ela foi pra trás e aí ficou naquela defensiva, né? Quando ela ficou na defensiva, a galera que não gostava dela foi pra cima, mano. Montou também, é lógico. Caralho, mano. Aí eu, caralho, que merda. Aí ela ameaçando de levantar. Se ela levantasse, fosse até a gente, ela ia ver a porra das folhas grudadas ali, né? Aí eu, caralho, não. Eu fiquei no desespero, mano. Eu consegui colar e a mulher não sacou a cola. O cara lá, ele era assim, ele era mais escuro que o Frank. O cara ficou pálido, ficou branco. Pera aí. Impossível. Mais escuro do que eu? Não. O Frank é quase um Anderson Negão. Você tá me falando. O cara era mais escuro que eu, só azul, velho. Porra, tipo meia-noite, tá ligado? Meu apelido é esse, meia-noite, borra de café. Caralho, eu sei que a mulher, ela quase chegou em cima da gente. O nego começou... Eu causei um alvoroço, assim, na sala. Todo mundo começando a reclamar. Porque aí os caras que iam tirar zero, que estavam fodidos, os caras começaram a ganhar força, né? E aí foi uma merda. No final das contas, ela teve que parar com o teste, porque tava uma confusão do caralho. Nego xingando a mulher. Foi parar, nego, na coordenação. E eu, nessas horas... Frank, que nem aquela história lá que a gente contou lá no Laranjada, quando eu pedi demissão sem querer, Na hora ali, sim, da merda, eu tirei o meu da reta. Você vê que o racismo já começa aí. Só o negro que foi pra diretoria, só o negro que, né? Só comeram o cu do negro, né? Cara, eu tirei o meu da reta, mano. Foi uma confusão, cara. Porra, não sei nem como é que ficou. E o pior é que ela esqueceu de mim, porque os outros que não gostavam dela e que ela não gostava, começaram a discutir foda, mano. Eu falei, caralho, vai sair porrada nessa merda. Ô, Roberto, talvez ela não esqueceu de você. Talvez ela fez o que a gente faz contigo aqui no Laranjada, que é só te ignorar. É, talvez. Às vezes a gente combina assim, ó, vamos ficar todo mundo calado aqui. Ignora o Roberto, que talvez, entendeu? É, não, eu fico na minha porque foi o Roberto que gritou, ela disse assim, ah, não, é doente. Cara, ela não entendeu nada, mano. Ela não esperava de mim que eu fosse fazer isso, né? Mas eu tava numa situação desesperada, ou eu fazia isso, ou ela me pegava, mano. Aí... E você veio aqui pra contar essa história todo orgulhoso da vez que você quase fez um motim que espancaram a professora, é isso? Não, mas então. ninguém tem como provar que fui eu. Só machista. Eu tô dizendo aqui, mas isso é um programa de humor, é completamente fictício, tá, professora? Machista, filha da puta, professora... o quarto que deu na professora... Professora Beth, professora Beth, não fui eu, é isso que eu tenho a dizer. Mas, cara, é sério mesmo, Roberto. Então é isso, então. Você gosta de espancar criancinhas e professoras. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não, cara. Não tem nada a ver com isso, não. Velhas. Você só se subtrai do seu poder em cima de velhas. Pô, e o pior é que eu tinha tesão nela, cara. Ela, na época, ela devia ter uns 50 anos. Ah, não, você tinha tesão na véia? Pô, ela tinha uns 50 anos, mas assim, bem apanhada. Ela tinha um bundão gostoso, mano. Porra, eu tinha tesão nela, mano. Você tinha quantos anos, Roberto? Ah, não sei, cara. Não sei, uns 13, 14. 42. Ah, você tinha tesão nela nada com 13 anos, Roberto? Eu tinha, que cara, nada. Eu tinha. Não tinha porra nenhuma. Você tinha lá, tesão era nessa porra, velho. Na Sailor Moon, que eu tô ligado, você gostava da Sailor Moon. Não sei nem que porra é essa, velho. Sabe? Cê, Roberto, você sabe. Você sabe que é Sailor Moon, não sim. Não sei, cara. Já. Você já fez um pezinho no seu olho. Caralho, faço a menor ideia do que vocês estão falando. Caralho. Como é que é a abertura da Sailor Moon mesmo? Você lembra? Ah, não. Aí pegou não, pesado. Não, aí Roberto sabe. Roberto sabe. Não sei nem o que vocês estão falando. Que porra é essa? Eu juro pra vocês que se eu soubesse agora eu tinha cantado. Só que eu tava lembrando de Sakura Card Captors. Então, deixa eu ver. Nossa, olha. Agora deu um pau feio aí, hein? Sailor Moon versus Sakura Card Captors. Sakura Card Captors ganhou nova temporada lá no Crunchyroll, que a proposta agora tem senha do Diego. Muito obrigado, Diego. De nada. Tô querendo uma senha do Suave Swing. Depois vocês pesquisem aí. Caralho, que porra é essa? Eu vou fingir eu que eu não sei do que você tá falando. Vou fingir que eu tô querendo uma senha que dessa tá aí. O que? Grupo de pagode? Aí. Eu vou fingir que eu não tenho. Mas não era swing simpatia? Ah, verdade. Peraí. Acabei de receber aqui no ponto a abertura da Sailor Moon. Não sei por que não posso ser sincera. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Caralho, que porra é essa? O pior é que eu dei a ideia, né, velho? Ele tá cantando. É, pra tu ver, né? Muito obrigado aí, ponto. Ponto pra quem? Pra você que cantou, não foi? Não, não, o ponto do o Sueli que mandou pra mim. Nossa, tem tesão, assim. Titia Sueli. Titia Sueli. Puta Titia que... Sueli. Como diria o Roberto, você não pode provar nada. vai lá, Diego, conta a tua desgraça aí agora. Ah, cara, tipo... Ó, você vê aí que você tem uma coisa difícil pra você superar aí, viu, Diego? Roberto veio com a história aí que ele tinha tesão no mulher. É, achei estranho. Uma mulher velha de 50 anos. Ué, peraí, o estranho é ele ter tesão numa mulher... Óbvio. Tá ruim mesmo isso. Tá ruim, isso é muito estranho. Caralho, vocês estão criando uma fama que não existe. Não, Roberto, não existe não. Não sei, provavelmente existe. Depois que a pessoa fica batendo... Depois que a pessoa fica batendo punheta ali ali na escadaria do condomínio com um amiguinho, né? Isso é muito estranho, velho. É. Ah, é, né? Cantando chiquititas, se seu coração tem buraquinhos. E pra uma festa com travesti fazer putaria também. E falar, já tô aqui. Normal, Roberto. Normal. Todo cidadão de bem, depois de uma missa ou de um culto, tem que fazer isso, Roberto. Puta que pariu. É. E para de chamar de travesti, são anjos. Tá bom. Ou mulheres completas. É, mas eu vou contar a minha história aqui. Tipo assim, é o seguinte. É, eu não vou contar a história de faculdade, por quê? Porque você tem o ensino fundamental completo. É. Mas vamos lá. É, eu vou dizer que eu repeti, provavelmente, não é verdade, mas provavelmente aconteceu de eu repetir o primeiro ano 3 vezes. Provavelmente, né? Por quê? Porra, de 3 vezes, velho? Não, peraí. É que ele queria caprichar, aqui, ele queria ter a base mesmo, não, entendeu? Porra, mas 3 vezes? Ah, ele queria caprichar. Ah, mas por quê? Mas não. Porque, é, não é nem porque eu queria caprichar, não. Eu queria saber o que estão falando lá. Ah. Eu geralmente eu não tava na sala de aula. Foi você que estudou com seu filho mais velho ou não? É, inclusive eu tava na frente dele. É que o Diego entrou no Facebook e falou: gente, me indica uma série. Ele falava pra ele, terceiro ano. Ele ficou, E não é que estudou com o filho mais velho, aquelas histórias bonitas, o pai voltou a estudar, não. É que estudou com o filho mais velho que acompanhou a criança, né? É, ele aprendeu português, ele falando pro filho: ó, vou comprar um cigarro. Ele, qual é o sujeito da frase? Ele foi embora. É. O sujeito da frase é o pai. Respeitar que isso aí foi papai, viu? Ah, o sujeito da frase é o pai do Frank. O sujeito oculto. O sujeito oculto da frase. Não, mas é o seguinte: eu tinha uma professora que a gente até chamava ela de tia Bubassal. Caralho, velho. Ela era magra, né? Pronto. Não. Não, é porque, tipo, como é que sabe tá, aquele meme que tá rolando hoje em dia do pesadão? Nada, tô lá na rádio. Né? Cara, ela tinha os olhos do mesmo jeito. Se tivesse aquele meme hoje em dia, a gente ia chamar ela de tia pesadão, tá ligado? Sabe aqueles olhos que é um olhando pra cada canto que não tem nada a ver, tá ligado? Menos você. Puta merda, eu sei. Eu tenho uma estratégia que aí eu deixo o cara consigo. Maluquinho com essa porra. É só você olhar na testa dele. Deixa eu te cara, falar. Começa a olhar na testa, vou o cara falar. Começa a ficar louco. Falar. É muito engraçado. Não mas fala você, mano. Mas o foda é porque nessa Oi. Época eu era uma pessoa muito, muito, muito... Pra não, dentro, ninguém falou nada, não. Mas acho que não é que a gente fechar a rádio novo. Eu sou uma pessoa mais largada, né? Mas nessa época... Você falou com ele que eu ia pegar a mesa, vou sair. Eu era uma pessoa muito tímida. Aí, tipo, eu cheguei atrasado. Não sei, não me lembro por quê, mas eu cheguei atrasado. Né? Ah, e levei uma dura dela. E a tia Bubassauro, tá, eu não vou falar o nome dela até pra não citar. Pra não citar o nome. Ah, cita, que você, aí você dá trabalho pro Jorge. Ah, tá bom. Jorge, é o seguinte. Deixa eu te falar, Sandrinha. Tô gravando o podcast agora. Jorge, blip isso aí, só que fora do tempo. Não! Blip errado. Não, mas tia. Sandrinha, blip! Aí ela chegou lá, aí tipo assim, eu cheguei atrasado, entrei no colégio, né? Fui pra minha carteira e me sentei. Aí ela chegou já, ó, você isso e aquilo outro, tal, não sei o quê, e chegando pra perto de mim. E eu já sentindo aquele, tipo, ela não tava me olhando, ela tava olhando pro resto da sala, menos pra mim, né? Dava... Toma vergonha de sua cara, a menina tinha 8 anos e ser 46. Não, cara... Não, cara, aí, tipo, chegou pra mim, aí chegou um pouco nariz pra brigar comigo, porque naquela época a galera brigava... Caralho, peraí, era... Na minha testa. Bubassauro, não era Tucano, Diego, não? Seu áudio deu uma sumida aí, ficou longe. Foda-se, mas eu tô contando ainda. É, mas conta pra gente mas ouvir. Ninguém tenta tá ouvindo, falar no microfone, é, você pode contar, mas você lembra, você tá contando pra nós, isso. Então é importante que a gente ouça. Mas vamos viu? Lá. Ela tinha aqueles olhos assim, aqueles olhos que só olhavam na parte de lado, tá ligado? Né? Como assim? A mãe era vesga? Ela, não era é vesga. Vesga só olha pra... Ela, não sei se é estrábica o nome daquilo. Ela olhava pros lados, tipo... Sabe... Zureta, ela era zureta. Era, pronto, ela só olhava pros lados. Ela, 9,15, tipo... ela era 9,15. É, cara. 9,15. É ou não? É bem isso mesmo. É essa a definição. Tive uma namorada e tinha as tetas sim. Fui muito feliz com ela, viu? Não, aí, mas véio... teta sim é topper. Aí, é. Não, mas é teta assim ainda dá pra juntar um pouquinho tal e ser alguma coisa, né? Mas olho assim pra brigar com você não dá. Eu sei que ela veio brigar comigo, né? E ficou olhando pros lados. E eu não conseguia olhar, tipo, ter um olhar de frente pra ela poder brigar comigo, né? E eu fiquei muito assustado com aquilo. E naquela... Caralho! E naquele tempo... Peraí, é muita coisa na minha cabeça. Peraí, vai devagar. E olha que minha cabeça é enorme. Peraí, você ficou com medo do olhar... Não, eu fiquei da com caolha? Medo... Não entendi. Eu não fiquei com medo do olhar da caolha, eu fiquei com medo do olhar que ela não... Eu tava vendo só o lado branco dos olhos, tá ligado? Caralho! Né? Que ela tava olhando pros lados. Você não era nome aqui. Ela chegou... é tão burro. Você ela é tão chegou burro. Pro Diego. Ela chegou pro Diego e cantou assim, ó. E pra você, eu deixo apenas o meu olhar 43, aquele assim, meio dos lados. O meu olhar 9,15, não era o 43, não. É, cara, aí eu... Tia Sueli tá falando aqui, mandando um recado pra Roberto. Roberto, quando acabar, vamos ver qual vestido fica melhor em mim ou em você. Mas aí, tipo assim, naquele tempo... Eu era uma pessoa que tinha um intestino muito sensível, entendeu? Caralho, intestino sensível? Vai tomar no cu, cara. Que coisa bicha. Não, fica aí. Só fala se liga. Que tu tinha o cu frouxo, aí eu fiquei... Não, aí só se liga, ó. Aí eu fiquei olhando pro branco do olho. Cara, você cagou na roupa de medo de uma menina, Diego. Você tá dando, você tá rodando isso tudo pra falar que você cagou de medo de uma menina. Eu fiquei... Não, de uma menina, não. De uma professora de história, né? Que ela era professora de história. E ela olhou pra mim, sem olhar pra mim. E eu tava olhando só pro branco dos olhos dela. E eu fiquei com medo pra caralho, porque ela chegou muito perto de mim. Aí eu não tinha nada o que fazer, porque eu não podia dizer, ó, vou sair da minha sala. Foi o que eu fiz? Caguei. Ah, de novo! De novo ele cagou. É uma constante, hein, já, viu? A gente tá vendo padrões repetirem. Caralho, Diego, um olho dela tava olhando pra você, cara. Era só você se fixar no olho que ela tava olhando pra você. Não era cada um. Cada um chora por onde sente saudades, viu, Diego? Aí ela chegou, você cagou. Eu vou só dizer o seguinte, não era um, não. Sabe aquele negócio de lagarto, né? Que o olho olha... Seu largato mama. É. Né? Isso, é. Larga aquele mama. Era tipo, o olho esquerdo tava olhando pro lado esquerdo da sala, né? O olho direito tava olhando pro lado direito da sala e não tinha ninguém. E seu olho tava chorando. O Diego tem esse problema, cara. Quando ele tá chupando, ele tem que olhar no olho da pessoa. E seu olho tava chorando. O olho do cu tava chorando de... Era só o olho nessa história. Não, e o pior é que ela dizia assim, ó, você não vai se levantar daí. E eu lá, porra, cagando, caralho, né? E eu cagando, e eu lá, ó, tia, deixa eu levantar, tia, eu preciso ir ali. Não, você não vai se levantar daí, não. Ó, você precisa isso, você precisa... Seu mal é disciplina. E o negócio já tava escorrendo pelo pé da carteira, tá ligado? Né? Caralho, diarreia do caralho. É, cara, o negócio ficou... E aí, tia, eu preciso me levantar. Aí, ela só deixou eu me levantar, porque teve um cara que tava atrás da minha carteira e disse assim, ô, tia... Porque todo mundo vai chamar de tia, né? Ô, tia, o negócio tá fedendo aqui, tá ligado? Aquele cheirão de merda. Ah, lá. Eu acho que ela já tinha percebido, talvez, não sei. Não é um segredo que você mantém muito tempo quando você tá cagado, não. É como, ah, olha só, quem diria, hein, tá cagado aí. Meus olhos estão derretendo aqui, mas, né. Por mais que você não falou com ela que você peidava em gel? Você não falou com ela que era só um peido, você tinha peidado em gel? Não, cara, mas porque, tipo, eu tava naquele negócio de tá entre a parede, tá ligado? Eu cheguei atrasado e tudo, aí ela ficou brigando comigo. Aí, não sei, cara, era pra não ter corrido pro banheiro antes, sei lá. Não sei, eu sei que ela começou a brincar comigo, aí eu, não sei, a minha cabeça... O que adianta o cara ser, aquele negócio, como é que é, metrosexual, depilar o cu se o cu é frouxo? Não, mano, naquele tempo eu não era metrosexual, naquele tempo eu era cabeludo sexual e não tava nem vendo. Ô, Diego, me fala uma coisa, Diego. Quando você se sente assim, oprimido, assim, se a pessoa gritar em cima de você, ameaçar te dar porrada, você começa a se cagar todo, é assim? Não, sou sensível. Sou uma pessoa sensível. Você passa cheque, viu, Diego? Você passa cheque. Só dando uma dica aí, tem que fazer a chuca, né? Não, não é uma pessoa fácil. Eu sou uma pessoa sensível, tá ligado? Eu sou uma pessoa... A última, teve uma vez... Fora... saindo do assunto aqui... Fala no microfone, tira, pode sair. Tira o microfone do cu. Se você for cagar, leva o computador pra lá. Se tiver cagado, você limpa ele. É importante, o microfone foi feito pra falar. Aconteceu uma vez, eu tá... Isso adulto já, eu tá bebendo num canto, num bar, né? E o cara brigar com a mulher dele, só que a mulher dele tava, eu tava entre ele e a mulher, né? E o cara tava brigando com a mulher dele e eu acabei fazendo xixi sem querer. Como assim, cara? Caralho, esse cara vive vazado, velho. Não sei, cara. Eu me senti coagido. Foi. O cara brigando com a esposa, você ficou tenso e se mijou. Foi. O cara não era nem contigo, né? A esposa dele... Que diz... A esposa dele... Por que caralho você tava no meio dessa briga, caralho? Não, eu não tava nem no meio da briga, não. A mulher dele levantou, que ele estava do lado, numa mesa do lado, né? E a mulher dele se levantou e ficou do lado da minha mesa, e ele ficou do lado da mesa dele, e a minha mesa era do meio, tá ligado? Né? Aí os caras começaram a brigar e eu, porra, não sei, vai rolar fight aqui, alguma coisa? Eu acho que vão bater em mim. Caralho, mas de onde é que tu tirou isso, cara? Não, eu tenho medo de... Isso, isso porque ele é segurança, cara. Olha só, cara. Pelo amor de Deus. Quem trabalha com o Diego? Cara, demite esse cara agora, pelo amor de Deus. É, ele não segura merda nem mijo. Como é que eu vou segurar alguma coisa? Não segura nada. É o segurança frouxo. Ah, também não é assim, né? Não é muito assim. É, não é muito assim. É assim, mas não é assim, né? Só que é assim, sim. Tá, merda, Diego. Então, que desgraça. Ô, Frank. Fala, velho. Supera essa aí pra nós. Ué, mas é sua, eu sou o último, não? Não, eu sou o último. Você é o último, não, da minha mão. É. Eu já fui pego fazendo amor várias vezes nas escolas que eu estudei. Uau, hein? Nossa. Você e Marquinhos... Nossa, tinha um zelador, quando eu tava na quinta série, tinha um zelador que me deixava louco. É, e sempre pegava eu dando o cu pra ele. Entendeu? Não, tô brincando. Cara, ninguém demitia essa porra desse zelador, não? Ninguém me... É, faz isso não, que eu morro do coração se demitir. Inclusive, ele já até faleceu. Ah. Mas sou viúva dele. Mas voltando ao assunto. É, estava eu na faculdade de História... Né, brilhando lá na faculdade de História, sem saber o que eu estava fazendo na faculdade de História. Poderia estar suicidando, poderia estar fazendo alguma coisa de útil, não fosse o curso de História. É, sei lá, é, conversando com um estranho na rua, espancando uma pessoa desconhecida, sendo preso por algum crime que eu não cometi. Mas não, resolvi estudar História porque eu achava que eu ia ser um intelectualzão. E aí tinha uma colega minha que eu era apaixonado por ela, né? E começamos a ficar. Ela tinha um namorado. Nós começamos a ficar. Ela tinha uma namorada? Ela tinha um namorado. Depois que eu tive um relacionamento com uma que tinha uma namorada, que foi a que eu contei no nosso episódio de Bebedeiras. Talarico! É, mas essa tinha um namorado, eu era o talarico, mas eu não conhecia o cara, então não é talaricagem. Talarico! Você foi usado, né, Frank? Eu fui usado. E aí eu estava no quarto período, né? E o curso de História da Unimontes, ele é um anual. Então, se você está no quarto período... Você está no quarto ano. Você vai esperar... Não, ele é um anual. Quarto período não é quarto ano. Você está falando não. Que é anual, pô? É semestral ou é anual? Cara, se é anual, quarto... Cara, eu me expliquei errado. É, eu me expliquei não sei errado. O que eu tô falando. Eu estou sob efeito. Caralho, o Alisson tá doidão. É. Esse cast vai entender. Presta atenção, vocês vão entender. Se você entrou no primeiro semestre, no curso de História matutino, só vai ter vaga pro matutino daqui a um ano. Entendeu? Ou não? Mas quem é esse matutino aí? Não, ele só... Não é anual, eu me expliquei errado. Não, eu entendi. Presta atenção. Escuta, Dodói, que vai dar certo. Escuta que você vai brilhar comigo. Se você entrou no início do ano matutino, você só vai ter curso, vaga pro matutino no próximo ano. No meio do ano, vai ter vaga pro curso de história noturno. E vice-versa. Entenderam ou não? Colégio entendi, é assim, entendi. Tu sabe, né? Então, assim, se eu entrei no início do ano, no curso de história noturno, eu não vou ver as pessoas que estavam no segundo período. Porque elas estão estudando entendi. Matutino. Quem serão os meus veteranos? As pessoas que estavam estudando no quarto período. Sim, sim. Entendeu ou não? Então, quando eu estava no quarto período do curso de história, eu estava recebendo as pessoas do primeiro período. Eles seriam meus calouros. Nesse um ano, dois anos, eu comecei a me relacionar com essa moça. E nós tínhamos a mania, nós estudávamos à noite. Qual era nós o período dela? Nós estudávamos à noite, ela era minha colega, nós estudávamos à noite. Nós tínhamos a mania, já que o namorado dela ia buscá-la todos os dias, nós tínhamos a mania de fazer amor na faculdade. Entendeu? Nas salas abandonadas da faculdade. Talarico! É, isso era o antigo ano de 2005, 2004 ali. Não existiam as câmeras que hoje existem lá na Unimontes. Não existiam câmeras, na verdade, na Unimontes. Eis que um dia estou eu e ela lá no Rally Rola, né? No início do ano letivo, do semestre letivo. Então era um período que os veteranos, eles não iam. Quem ia pra faculdade nessa época? Os calouros, porque calouro é um bicho empolgado, tá doido, querendo ver faculdade e tal. Todo calouro acha que vai entrar na faculdade, vai ser American Pie. A coisa mais incrível do mundo. Na minha sala era assim. E a coordenadora do curso de história na época, que também já morreu, era uma mulher chamada Marta Sayago. Eu posso falar o nome dela porque ela já morreu. É, ela era argentina, veio radicada no Brasil. O meu também? Não, era uma velha, mas bem velha. Não quis dar pra mim. Tentei, mas ela não quis. Eu tenho um tesão eu também. Isso. Então, assim, ela era responsável por receber os calouros, mostrar a faculdade toda pros calouros. Sabe aquela coisa de passeio igual com o menino? Ali é a biblioteca da Unimontes, porque a Unimontes é enorme. Ali é a biblioteca, ali é não sei o quê, ali não sei o quê. E eu estava numa sala fazendo amor, quando de repente ela só abre a porta, né, acende a luz e tinha tipo 40 calouros com ela. Essa aqui é a sala de história, vocês podem ver que é aqui que vocês... É aqui é o nosso laboratório. Né? E aí, o problema não é esse. O problema é que o curso de história é o curso mais escroto que existe. As pessoas fumam maconha. Escroto, então você fica mostrando o teu escroto lá ainda. As pessoas bebem. Fumar maconha e beber não são coisas naturais da vida. Eu estava praticando um ato natural da vida e fui pego. Né? Acho, uma coisa impossível. Acho que porra não é uma coisa, é uma coisa natural. Uma coisa impossível de você. Uma coisa impossível de você conseguir, que é ser expulso de uma faculdade pública. Quase que eu fui expulso por causa desse ato. E pior, quase que o boi chega a buscar, que a mulher tinha falado com o namorado que ia ter aula e não estava tendo aula, só para os calouros. Nossa Senhora. Então foi aquela vergonha, né? Porque eu sou um jumento, eu tenho ali meus 2 centímetros de pau, né? E 40 pessoas vendo aquilo. Outra coisa, não existiam celulares com câmeras, senão estaria na internet. Puta que pariu. Não, mas aquele negócio. Quando você tá com 2 centímetros de pau, isso é o negão do WhatsApp, tá ligado? Pois é, eu fui... Aí quando a galera ali vê, você fica o quê? 1,5 centímetros, né? Porque você fica retraído, tudo e tal. Mas você ainda continuou, Frank? Não, o pau, Diego, quando muitas pessoas começam a olhar, ele fica procurando um cu pra entrar. Falar como, em cu, como, eu tava na como é que você saiu dessa pra você não ser expulso da faculdade? Você teve que dar o cu pra quem? Pro reitor? Não, na verdade, eu acho que a questão da expulsão, ela cabia uma expulsão, mas a mulher só ameaçou, porque meio que era responsabilidade dela, né? Deixar 2 alunos ali, na época que não tava tendo aula. Ela como coordenadora do curso, se isso aconteceu, foi porque ela foi, né? Ela... não cumpriu a obrigação. Ela tinha que estar lá, claro, ela tinha que estar lá ajudando. Não, claro que a culpa é dela. né? E o maior medo nosso era nem expulsão, essas coisas não. Era chegar no ouvido do namorado da outra, que inclusive estão casados e felizes agora, ou nos pais dela, que eram evangélicos. Ela também era evangélica. É bom comer um evangélico, viu? É bom, tão bom comer um evangélico. Ah, eles estão casados, estão casados. É, porque ela vai de saia, né? Nossa, a vantagem é essa. Ô, Frank, estão casados? Estão casados. Estão casados. Ó, cara, eu vou só te dizer uma coisa. Ninguém falou o seu nome, ninguém falou a sua namorada. Mas é o seguinte, o cabeção aqui comeu, viu? Caramba, o que você tá falando, Diego? O cabeção o comeu tá a doido? Namorada do cara, velho. Qual é? Ah, o cabeção sou eu? É, pô. Tem outro cabeção aqui? Nossa, caralho, fora eu? Diego. Comi pra caralho, Diego. Comi muito. Não só eu e uma galera. Porque na época eu era muito fiel, Diego. Eu só dava pra Deus e o mundo. Eu e uma galera. Não, pra Deus tudo bem. Pra Deus é... É, porque Deus não existe. Era todo mundo, mano. Olha, essa discussão de novo. Essa discussão de novo. Né? E Faustão é o quê, Diego? É Jeová. Caralho, mano, puta que pariu. Desculpem. Comi mesmo, fui pego no quarto período de história. Né? Eu não tava nem aí, porque mamãe não tava nem aí pra essas coisas. Se chegasse no ouvido de mamãe, né, eu já era maior de idade, não tinha por que chegar no ouvido de mamãe. Mas meio que ela me sustentava aqui e tal, e ela acompanhava a minha vida acadêmica. A grande vida acadêmica. Desandado, assim. Grande vida. É... História, né, Roberto? O que você vai fazer com o curso de história? É um curso de merda, um curso de bosta. Ou você enfia no teu cu, você enfia no cu dos outros. É, eu me odiava, eu era de esquerda, eu me odiava, meu Deus do céu, como eu me odiava. Não, geralmente, eu era socialista. Curso de esquerda, você não faz porra nenhuma, né? curso de esquerda. Oi, pera aí, deixa o acadêmico caralho, falar, deixa o catedrático mano. Falar aqui. Fala, Diego. Oh, o Frank fez um curso de esquerda. Era. Mas aí foi isso, galerinha. Essa foi minha primeira vergonha na escola. Foi isso. Eu estava fazendo um amor, coisas que eu sempre fazia naquela Unimontes, e fui pego. De esquerda. Talvez se eu estivesse fazendo amor com o bumbum, que é o normal, que é o natural, que é o de Deus, que existe sim. Deus? Né? É. Que era o amor pelo bumbum, nada disso teria acontecido. A coordenadora teria abriu a porta. Olha o português aí. Era abrido mesmo. Essa faculdade é boa mesmo, hein? É excelente, eu aprendi com o Diego. Abrir. Aí ela ia mostrar assim, falou lá, ó, o ciclo natural da vida. Um homem dando um cu e o outro comendo. Pô, tá na Bíblia lá, a Bíblia já diz. A Bíblia diz que é juntar estudo e desenvolvimento. Caralho, no meu caso, Diego, no meu caso não era isso tudo, não. Era isso, tava lá, era o que tinha. Isso tudo, não tinha isso tudo, não. Que é de tinha Bíblia isso. Ou de bumbum? Dos dois, do pintinho. Isso. Era um sexo raso. Era. O que era raso. Né, Roberto? Você olhava assim, só tem aquilo, vai com aquilo. É que era evangélica. Evangélica costuma ser mais raso mesmo. É, mas ali foi uma galera, viu, Alisson? Alisson. Ali foi uma galera, Alisson. Alisson. Só não foi atrás que já morreu ali, era um trio elétrico, né? Caramba. Ali. Essa aí na frente, tira o pé do chão, galera. É, se brincar até vocês comerem, não tô sabendo. Tá bom. Por telepatia. Cara, então deixa eu falar aqui minha história. É, quando eu tinha ali, eu não lembro, sério, até uns 12 anos no máximo, né? 10, 11, eu lembro que eu era bebê ainda, né? É dessas histórias que eu vou contar. Então foi ontem. Foi esses dias. É, eu lembro que eu era, não tinha beijado na vida. E na escola, a professora fez uma tarefa lá, uma professora de português. Na verdade, várias professoras fizeram um esquema lá pra ensinar a gente o sistema de eleição, né? E fizeram uma simulação de eleição. O quê? Tá difícil, né? Tá difícil. Não, sistema eleição? Eleição. Ah, como funciona, voto e tudo mais. E o meu pai, ele já foi vereador 3 vezes. Então eu conheço o sistema assim, de eleição, que eu já vi acontecer e tal. E daí eu falei, então juntei uma galerinha ali que eram os meus amigos da época, né? Falei, então eu vou organizar o sistema aqui, eu vou ser o candidato para prefeito, e a gente vai fazer aqui uma eleição, fazer santinho, fazer na época podia ainda, showmício. Aí tinha um colega na nossa sala que era pagodeiro, e ele tinha um grupo de pagode, a gente convidou o grupo dele para fazer o showmício pra gente na escola. Então, assim, a nossa sala, durante a aula ainda, levou o grupo dele lá pra baixo e ele apresentou durante o showmício. Ah, então a gente fez santinho, fez tudo e eu, pô, trouxe toda a parafernália ali pra eu poder me preparar. E você não, né, levou o Porta dos Fundos? Ah! Ah, que bosta de piada, hein? Então, aí a gente trouxe assim. Eu vou lá. Ô, Alisson, eu vou só te cortar um pouquinho. Desculpa, realmente. Desculpa. Você tá falando isso aí, tipo, a minha mãe também. Nunca foi vereadora, mas a minha mãe trabalhava com isso também, tudo. E eu tinha um amigo meu que tocava pagode, né? Então era o Pikachu. O Pikachu dos pagodes. Tá? Caralho, mano. Ah, valeu, galera. Mano. Valeu, valeu. Acabou. E assim acaba mais um. Então, nós daí é a agora, gente... É agora que é a hora do suicídio. Acabou. Coletivo ou não? É, era agora. Já passou o cometa? Jim Jones já bateu na porta. Então. Nossa. Daí o... Caralho, Roberto, piada pesadíssima, Jim Jones. Passa batido. Caralho, aí, deixa aí, passar batido. Você tava reclamando? Caralho. Toca aqui, Frank. É, referências obscuras, né? Que bom, vai ter... fiquei feliz link agora nessa piada. Link na descrição. Paranerd, alegria. Procura um documentário sobre Jim Jones. Crianças se matando. Começa com o Chico Anísio, que é pra não ficar muito pesado. É, e nem então, vai ficar. Mas daí eu arrumei toda a vestimenta, né? A camisa social, gravata, consegui ter um óculos sem lente pra eu poder ficar bem na... Assim, sair bem na frente dos outros concorrentes, né? E as outras turmas fizeram um negócio bem assim, normalzinho, sabe o que criança faria? E eu saí bem na frente, assim, porque eu já tinha esse know-how, né? De eleição, que eu tinha que ter tudo ali, esse negócio. Fiz um discurso, eu tinha segurança. Cara, o negócio ficou top, top, top, sabe? Ficou muito bom. E... só que nessa época, aí que vem o negócio. A história começa aí. Nessa época, tinha uma menina na minha sala que ela já tinha uma fama de ser muito, mas muito cachorra. Isso, assim, no máximo 12 anos. Ela é a fama dela que ela já tinha dado pra Deus e o mundo. Na fez sala... história comigo, Alisson. Fez história comigo e tá isso. Casada hoje. Então, tipo... Daí, na sala, ela ficava dando em cima dos rapazinhos. Ela, tipo assim... Saca? A coisa era meio aberta ali mesmo. A molecada passava a mão na bunda dela durante a sala. Ela ligava, mas não ligava, sabe aquele negócio assim e tal? Ela mexia, bulinava os rapazinhos também. Era uma coisa bem de louca essa menina. Aí ficava minhas regras. Nossa, como é que vocês estão passando? Eu exijo respeito. Se ela pegasse em mim, eu falava com ela: me respeita que eu fiz catecismo. Ai, Padre Pedro. Ah, aquele shortinho, Frank, é todo dia com aquele shortinho pra arrumar alguma coisa com o padre. Todo dia ele fica nunca com aquela tocou lancheirinha, em mim, Roberto, aquela lancheirinha, um aquele sapatinho. Isso. Do Robocop. Lancheirinha do Robocop. E a papete do Homem-Aranha. A gente e... tem que promover esse encontro aí do Padre Pedro com o Frank. Pois é. Acabar com ele esse trauma nunca, na vida dele. Eu tenho um trauma. Eu não dormi, fiquei em depressão. Ele nunca tocou em mim. E eu lá, 9 anos de idade. Facinho pra ele. Padre Paulo, tô com saudade de você. Eu também. Então, continua, Alisson, perdoe-me. Daí, pra efeito aqui, né, da ficção, né? Eu preciso do nome dela. É, eu vou chamar de Daniela Cara de Cavalo. O cara de cavalo é real. Se alguém estudou comigo na época, vai saber quem que era a cara de cavalo. O cara de cavalo é real. É. Saiu uma mãe e um pai pra registrar a filha. Cara de cavalo. Isso. É, qual o nome que você quer escolher? Cara de cavalo. Não Daniela nem saiu cara de cavalo. Não, nem saiu uma mãe e um pai pra registrar cara de cavalo, não. É, saiu um bando de filha da puta pra falar que a menina tinha cara de cavalo, porque todo mundo era. É mais fácil pra... chamar de cara de eco? Cara de eco! Ela tem. A cara. Não, porque você é criança, você não fica fazendo o feminino dos negócios. É foda, criança não fica raciocinando tanto pra dar apelido maldoso. E daí, ela tinha. Porque ela tinha o rosto, o queixo muito longo mesmo, saca? E sempre andava com um rabo de cavalo. Sempre. Eu nunca vi ela com cabelo solto. Na verdade, raras vezes. Mas ela tinha aquele carão de cavalo mesmo, natural, de quem tem cara de cavalo. Peraí, só pra me situar aqui. Cara de cavalo era amiga da garotada ou era que você era apaixonada? Era. Não, eu não tenho mulher apaixonada ele aqui, nunca não. Ele nunca se apaixonou. Só tem essa mina. Só tem a amiga da garotada. Só tem essa mina, entendeu? Só tem ela. Daí, ela cismou comigo, entendeu? Ela cismou que queria me dar um caralho, beijo. Caralho, é sempre isso, Vai. Naquele dia. Não, as histórias dele é sempre assim. Ah, ela queria ver minha rola, eu não quis mostrar. Ah, galera, peraí. Galera beijo, do Paralelo. Esse cara é louco, velho. Ele conseguiu sair num 0x0, numa situação que a menina queria ver o peru dele. Queria ver a rola. E ele saiu no 0x0. Vai, Alisson, continua. A mina disse o seguinte: eu quero ver o seu pintinho. Aí o cara disse assim: Não, tem regra. Ele falou pra ela: tem regra. Tem, isso é verdade. Mas existem algumas regras pra mostrar o que viu, né? Assim, a Alice falou com a menina: você quer ver meu pinto? Aí a menina falou: você quer ver o meu? Aí eu nem mostrei o meu depois. Ficou com vergonha, ficou acanhado. Então. Mas aí antes da gente começar o meu comício, né? Que ia ser por dia. Cada dia ia ter um grupo ia apresentar o comício, né? O meu foi o primeiro. Antes da gente fazer o meu comício, eu fiquei lá na escada, concentrando, assim, sabe? Parecia que eu ia subir num palco, assim, que eu ia fazer um show, sabe? Aí assim, com a gravata, o óculos, as professoras passavam: nossa, vem cá, tira uma foto, porque com aquele menininho bonitinho ali que tava fantasiado de político. E aí ela veio e falou: não, eu quero te dar um beijo, não sei o quê. Aí eu, carai, como é que eu faço? Porque eu não posso dá um puta toco nessa mina e fala: sai pra lá, ô chupa-pinto, sei lá, essa bafo de rola. Eu não posso fazer uma coisa dessa com ela, porque não era do meu feitinho. Que tá, velho, Alisson? Como é que tu sabia que ela tinha bafo de rola? Ele conhecia que ela já tinha chupado um pinto da galera e sabia. Então, ela tinha fama, então sim. Apelidos à parte. Bem, aí eu não podia fazer isso, mas eu falei: cara, no meio do pátio do colégio, meus colegas passando aqui, eu não quero ser conhecido como o cara que beijou a cara de cavalo, entendeu? Chupou pinto de tabela. ela tinha uma fama de muito putaça. Tipo, se eu beijei ela, eu tinha que chegar no outro dia e falar: arrebentei. Gente, lembrando, anos 90, tá? Não, não traz pro tempo de hoje, não, porque fica estranho mesmo. Hoje as coisas mudaram. Mas anos 90, se você pega uma mina que era muito vadia... O que tem anos 90, Alisson? Nos anos 90, o pensamento era mais assim. Você sai era mais era... liberal. Nos anos não, 90, na hora não do era, almoço, não. Tinha nos uma anos galera 90. Seminua pegando sabonete. Isso aí, não, mas você tá misturando anos uma coisa 90, com a outra. Tinha Xuxa cantando. Não, beijo, Frank, um beijo tá aí pro Ana, filho do Carlos Alberto de Nóbrega. Frank, vocês estão misturando duas coisas completamente diferentes. Uma coisa doente, é ser liberal, outra coisa é você ser o cara que deu beijinho numa mina que é considerada putaça. A mina tem uma puta fama de puta e você saiu e só deu beijinho. Você é um babaca. Eu quero mandar duas um beijo pra editor desta merda. Todo mundo falando, todo mundo junto, velho. Tá que mundo paralelo é esse? Que paranerdia é essa que é melhor ter fama de viado do que beijou a puta? Eu não tô entendendo, pelo amor de Deus. Anos 90. Não é ô, Frank, não é você nasceu puta, onde, não. Frank? Vai. Você tem a minha idade, caralho. A chupa... tipo isso. Bem... Não, mas continuando. Aí eu fui lá e dei uma desculpa. Eu dei uma desculpa pra ela que... Não, mas você tá com o batom muito... Caralho, forte. Tá maluco. Batom, não, caralho, não. Vermelho. Parei. Não. Caralho. E o prêmio Roberto caralho, vai para... Mano, você tá com batom muito forte. Pois é, cara. Caralho, você Roberto teve a mãe é essa, de falar isso foi, pra ela? Você tá com batom muito forte. Tive, e... E ela tá, cara, era o batom caralho muito vermelho. Eu vou me desculpar aqui, porque eu vou me matar agora. Desculpa. Pai voltou aqui agora, deu um tapa na minha cara, cuspiu no chão e falou: você caralho, me vergonha. Mano. Cara, e foi. Aí foi, putz, e foi a desculpa que eu dei. E ela aceitou, né? Saiu fora. Eu fui só lá, repetindo: seu pai chora no banheiro, viu, Alice? Eu vou lá, fiz meu comício, a banda tocou e tal. E a gente recebeu aplausos e beleza. A hora que acabou o comício, ela voltou com a boca. Nossa, sem batom nenhum. Véio, ela limpou tudo. Caralho. Falou: caralho. E agora? Por isso que você não ganha na Mega Sena. Coisa mais normal. Às vezes você passa um batom, vai ali chupar algumas rolas a esmo pra tirar o batom pra voltar e beijar o Alisson. Não sei, às vezes aconteceu mesmo, vai saber. Tipo a rola de Deus. Mas, cara, mas foi... Hoje você tipo tá assim... religioso, hein, Diego? Hoje você tá... Tô religioso. Ele tá gostando. É porque eu recebi aí, eu recebi a visita aqui do... Segue... De Jeová, tá ligado? Pega o conselho de Roberto e procura o Tim Jones. Procura ele. Né? E aí você resolve. Você resolve esse problema rapidinho. Lê ali. Vai te dar um livrinho, uma bebidinha maravilhosa. Vai te dar um livrinho, uma bebidinha, você toma. Vai ser só alegria. Você vai ver todo mundo depois, lá do outro lado. Cara, mas daí eu lembro que durante o comício eu ficava olhando pra ela, assim, ela tava me vigiando, saca? Durante o comício inteiro. A hora que eu saí, ela veio com a boca limpinha, sem batom. Aí eu limpei o batom, e agora? Aí, cara... Aí você cagou, igual o Diego. Você cagou e urinou nela. Não, na boa, eu acho que... Eu acho que eu devia ter feito alguma coisa. Eu fiz o que eu sempre faço. Quem acompanha o Laranjada sabe minhas histórias. Eu fiz, é tipo isso. Cara, eu balbuciei qualquer coisa, whatever, saca? Até ela desistir. Caralho, sair é mais fora. Fácil falar, eu sou gay. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior nessa história toda? Tem 1000 pessoas no grupo Chorume, vocês três toparam fazer podcast. Caralho, viu, velho? Só bicha velha, bicho. Só tem doente. Só bicha velha. Ó, meu Deus do céu. Se a gente tivesse pego aqui Adriano Céu, ia vir com aquela história das travestis dele, churrasco Porra. E tiro no final de semana. Porra, o cara encheu o Peugeot de travesti, o cara foi preso com as travestis, você quer história melhor do que essa? Não existe, meu amigo. Mas o cara não pegou nem os contatos dela. Agora eu tô aqui, ouviu, a professora cagou, o outro queria tomar o vestido da coleguinha, você agora falando que a menina queria te beijar e você fugiu? A mulher tirou o batom, velho. É, caralho, que derrota. Não, foi foda. Foi, cara. Eu topei com ela várias vezes depois da vida, né? Aí ela teve filho muito cedo, lógico, do que era esperado dela, né? Pessoal, desculpa aí, eu não quero ser machista nem escroto, mas é fato. Todo mundo esperava que fosse acontecer naquela época. Para quem cria. Exatamente, que todo mundo espera com você. Aconteceu. Para quem cria. Seu não, mas banana. Aí tá falando o responsável que não foi pai com 16 anos. Não, não, eu fui pai aos 19. Olha, que mudança. Olha, caralho. Mudou muita coisa, mudou coisa pra primeira caralho. Vez foi comer mel, abusou demais, viu, Roberto? Mas ele deve ter uma regrinha em casa, né? Porque então. Fez sexo oral, não pode beijar na boca. E eu tô aqui falando, eu tô com quase 40 sem pai. Né? Então. Esperando aí um síndrome de Down aí, caralho, viu, galera? Vai vir um aí pra nós. Pesadão! Então vai puxar você mesmo. Vai puxar você mesmo. Tô esperando um Downzinho aí, hein? Pô, deixa eu te falar, o meu off-topic aqui, mas aproveitar que você deu esse gancho aí. O meu filho, os médicos falaram que ele ia vir com alguma síndrome também. Ele poderia vir com Down ou com uma outra lá, não sei o que e tal. Não, pior era se vir com a síndrome do pai. Se ele puxasse o pai, aí era pior. O Down é de boa, né? Falar, eu não vou te beijar porque você tá de batom vermelho, de Down, ele, tá tranquilo. Ele chegar e fazer... Beleza, agora se ele... Não, se ele... se ele falar, ah, batom... Caralho, o batom tá muito forte. Aí, espancar, né? Aí tem que espancar. Deixa eu botar um óculos aqui. Ele chegar e dizer assim, opa... Ele chegar e dizer assim, ô pai, o batom dela saiu... Então, não, mas eu aí, lembro que eu já tive pai sabe. Um dia, se eu contasse uma história dessa pra pai, era um murro no meio da boca e falava, cata os dentes. Não, mas você chega em casa e conta as histórias pro pai de vocês? Ô, papai, óbvio. Poxa, a menina mandou beijar ela. Caralho, mas vou me queimar. Não, eu contava. História de novo que o Roberto fez uma empresa toda se demitida. Mickey Mouse, Pato Donald, de novo isso. Mas eu contar, a minha história de foda mal fodida, eu contava pro meu pai. Pro meu pai dizer assim, ô, mas você também, meu filho. O que que gosta? Caralho, Diego! Ai, meu Deus do céu. É foda. Cara, então, mas aí a história minha é essa aí, dessa desgraça. Não, logicamente não fiquei com ela, outros amigos meus ficaram e. Tanto teve óbvio, que ela achou, óbvio. ela teve uma... Só que o que aconteceu? Teve um colega meu que chegou a merendar mesmo, né? E daí ela apareceu com a gravidez psicológica. Pra tu ver, ela, ô Frank, pra tu ver, dois, né? O cara fala, depois. O cara chama de sexo merenda. Cara, mano, é bicha. É. Eu vou ficar na minha. Culpa é sua, viu, Roberto? Esse tá negócio, que esse é? Negócio culpa é sua. Não, eu vou ficar na minha porque esse negócio de gravidez psicológica, eu tenho um... Você teve gravidez psicológica? É, não é eu que tive, não. Ah, né? Bom. É, uma pessoa que teve, né? Tem uma pessoa que teve, e tem até no podcast da gente, né? Mas foi pra um lugar muito inusitado. Foi assim, mesmo a ideia que você tá falando. Né? E a pessoa ficou... Hã? Da não. Que, ah, da que sim, sim, culto, nossa, né? Senhora. Qual o episódio? É. Qual o episódio daquele episódio de hoje? Eu acho, não, que, é o, acho que é o 3. Caralho, pessoal que tá escutando aí, episódio 3 do Laranjado, imperdível, mano. Cara, mas... E aí ela ficou com essa gravidez psicológica. E esse colega nosso era o Vaguinho na época. E esse Vaguinho, ele estudava bosta mesmo. Ele era da rua mesmo, molecão. Só que ele comia as meninas aí, né? Isso, eu, a menina tava com um batom muito forte pra você. E aí... mas aí, eu lembro quando o pessoal veio com esse papo. Cadê a cara de cavalo? O que tá acontecendo com ela? Não, diz que ela tá grávida, não sei o quê. Aí ele virou assim... Ela não viu falar que é meu? Ah, meu malandro. Aí eu, cara, que. Aí Alisson, a turma dele falando, ô, idiota, comeu ela, um babando o outro. Não, na verdade não, a gente só. Cara, eu não comi ninguém ainda. Ei, mas e aí, Teleton, e depois? Cara, não, aí é isso aí. Foi essa é a história da vez que eu me ferrei. Na verdade, não me ferrei, né? Ficou por isso mesmo. Pra mim, saiu um 0x0 ali, limpo, tá bom. Nota da linha editorial deste podcast. Tudo o que foi dito a respeito de qualquer coisa neste episódio é de total responsabilidade do host e de seus convidados. Tirando o Nerdmaster, que é só o anfitrião da porra toda. Pau no gato. Ah, pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado o Paranerd até agora. É um prazer imenso a gente estar aqui hoje. Ah, como eu falei no começo, pô, acho que nem tava gravando que eu falei isso. Mas é muito bom, desde que a gente ficou sabendo que a gente ia gravar, que a gente praticamente nem dormiu, a gente tá trocando ideia no grupo, conversando sempre lá, marcando a data, e mesmo assim o Frank ainda me faz o favor de atrasar, mas, a gente conversou bastante, tá? A gente tava bem animado pra vir aqui, a gente tá muito feliz. Eu nem acreditei quando eu recebi. Continuando não acreditando, acreditou só no finalzinho. Eu falei, Alexandre não vai gravar com a gente nada, que nada. Você tem que acreditar agora que esse episódio vai pro ar. É isso agora que você tem que acreditar. Jorge, eu não tô acreditando ainda, não. Já vi aqui, ó. Vou cortar. Agora deixa eu só contar uma diamante, coisa aqui. Né, Jorge? Eu deixei pra contar agora que é pra deixar o Jorge puto da vida, porque ele vai começar a editar. Aí quando chegar no... Pra deixar não, o Jorge puto da vida, já deixou, velho. Eu falei lá o primeiro nome segundo. Da minha professora, mas na verdade eu nem lembro o nome dela. Mas aí o tio Sueli veio falar que era pra tirar isso. Mas foda-se, eu não sei qual é o nome dela. Eu não falei nada que é pro Jorge ficar bipando sem necessidade e ficar puto comigo. Eu falei o nome da minha tia, pô. Não, os nomes que eu falei é tudo fictício, pode continuar. Então, mas pessoal, muito obrigado a todo mundo, então. Quero agradecer demais ao Nerdmaster pelo convite. A gente tá lá no Laranjada, a gente já fez o jabá aí. O Frank, dá o seu tchau-tchau aí pra turma. Tchau, eu tô lá no Vai de Retro, podcast de games e humor. Tô lá no Bota Ficha, podcast de games, sério. E estou lá no Nerd Sem Filtro, que é tipo uma cópia do Paranerd, estamos tentando. É, amanhã vamos gravar um vídeo no YouTube, aqui no YouTube. E estou no Laranjada, o segundo pior podcast do mundo. Isso aí, e agradecer ao Alexandre pelo convite, muito obrigado. E o Jorge. Eu falei Roberto, mas Diego. Eu estou lá na minha cama, sendo só em amor, é só acessar. Não, eu não estou em podcast nenhum, mas acesse essa merda. O Laranjada é o quê, caralho? Não tem podcast. Acessa, não, você tá no Laranjada? Acessa essa merda do Laranjada, que esse coisa é bom, esse coisa. O negócio é bom. E isso, né? E sim, Roberto, pessoal, quero agradecer muito o tio Sueli. Pô, tio Sueli, gente finíssima, cara. Desculpa aí, tio Sueli. Tia Sueli, tia. Você sabe o que me lembrou a vovó Mafalda? Você acha que se botar aquele narizinho de morango... Que igualzinho a vovó Mafalda. Nossa, fala isso não, ai, Roberto. Eu sou doido pra chupar aquele nariz. Eu queria agradecer aí, titi. Não, eu acho que a titi... Eu acho que a titi... Olá, a vovó Mafalda, ele tá corrigindo ali, ó. Pare de me chamar de... É. Para de me chamar de tio Sueli, filhos da puta. É tia Sueli. Não. Eu acho que ele só se parece com o tio Sueli quando ele mostra aquela vara que ele tem. Puta que pariu. Tá bom, Diego. Obrigado. Foi bom. Diego, muta foi bom, ele, hein? Muta tá ele. Bom, hein? Você tá lembrando o negócio de não muta beber ele. No dia da gravação. Ó, queria agradecer... Pera aí, pô, deixa eu acabar de falar. Pessoal, queria agradecer, então, a tia Sueli, falar pra galera aí do Paranerd pra escutar o Laranjada. Desculpa qualquer coisa vocês aí. E, pô, dá um playzinho lá pra gente, dá uma chance aí que vocês vão morrer de rir com a gente. É isso aí. Isso aí. E, pessoal, eu tô voltando agora em maio. O Roberto não tava na gravação, ele não tá sabendo. Eu tô voltando agora em maio com o Profissão Perigo. Vai sair por temporadas. E sai a segunda temporada esse ano agora em maio. E o ano que vem, eu já vou começar a preparar as gravações pro ano que vem. E ano que vem vai sair um pouco mais cedo. Então vocês já podem assinar lá, já se prepararem para maio. O Profissão Perigo tá de volta. Eu vou convidar aqui tanto o Jorge quanto o Nerdmaster para poder participar lá. Na verdade aí eu vou chamar o Alexandre, né? Para poder participar lá do Profissão Perigo. Um podcast completamente diferente disso aqui, completamente diferente dos outros. É um formato de entrevista para conversar sobre profissões. Então, vão lá. A gente depois... Nossa, é isso aí. Não tem muito mais o que falar. Muito obrigado. Eu agradeço esse a todos é vocês. Bom. E... Esse é bom. Esse é muito bom. Esse é foda. Esse eu ejaculo. Tem 6 episódios lá. Pelo cu, Diego? Ejacula pelo cu, igual quando você viu a professora? Não, deixa eu fechar, pô, deixa eu fechar, caralho. Oh, deixa eu fechar o puteiro. Tchau! Tchau! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.